la la oggi vi non volevi unire non voglio non volevo non sei o che io tenho eu perdi a mente até tem vezes que tô triste outras vezes tão feliz te vi num astrolábio seu brilho de ouro é o meu sonho o seu bodoque até seus pés eu te fiz o impossível eu te li o Shakespeare nem assim você me quis nem assim você me quis tomei uma overdose eu vou até o fim te dei um gramofone escuta os meus ardis eu fiz até o fim para ter comprocido mas você nem tava aí mas você nem tava aí eu tento e não consigo não sei o que ainda tem sofrido mas no entanto meu gosto é seduzido eu te dei até o dentro do meu cenário nem assim você me viu nem assim você me viu Choque e fui pro Belo Horizonte.